eu daria um número pra essa gravação. Mas tá tudo tão mal que eu perdi as contas. Desde a última vez que eu fiquei exposto ao Ethereum, a minha memória tá uma verdadeira merda. Um dos médicos me disse que eu deveria documentar meus dias. Ver se melhora ou piora. Considerando que eu não lembro do protocolo básico que eu mesmo fiz, melhor não tá ficando. Minha memória nunca foi lá essas coisas. Agora todo dia eu esqueço uma coisa ou outra, como se nunca tivesse aprendido. Dá medo. Recentemente eu ando esquecendo a porra do código da trava da unidade de contenção do Nathan. Coitado dele. Foda-se esse lugar. E foda-se ela. Eu tenho um sistema pra lembrar dos 3 dígitos. Eu vejo eles todos os dias nas minhas rondas, então não vai gerar suspeita. Tem muita coisa perigosa pra caralho aqui e se o pior acontecer, eu tô acabado. E pessoas vão se machucar. Não consigo dormir. Tô com medo de acordar e não saber nem quem eu sou. Preciso que aprovem meu pedido de transferência. Ficar nesse lugar tá derretendo meu cérebro.